2121 Tigui. O transponder 5532, controle Salvador 1119-35. O 1099, sim, está autorizado para conviso, nível de voo 360. Decola pista 10, curva direita após decolagem. Arbor, eleva, eleva voa ritmo. Amperzulo 21 e após direto Utigir. Transponder 5532 e o controle 11935, gol 1099. 1099, correto, contingimento, pode pronto, pushback. Suportará. Portal 3197, posição 7 para privatizamento. 3197 está autorizado, reporte pronto, tá? Só pronto, tá? Portal 3197. Boa noite, 1866, boa noite, estamos a 5 minutos de estar. 1866, reporte baixar travada, assistência altimetro na 018. 1018, reportando em baixa trava. Confirme chuva no momento? Não copiei o voo 1866? Tá chovendo no momento ou não? Não, no momento não tá chovendo. Ok, obrigado. No 866, informo que a pista pode ser de contra úmida. Tráfego já avistado, cheque trem, autorizado pouso, pista na zero, vento 100 graus, 10 noite. Ok, autorizado pouso na zero, tá bastante travado, boa noite mesmo. Salvador, muito boa noite, é o Gol 1168. Tá, agora uma milha da posição Dona. Gol 1168, número 2 para pouso, ajuste altímetro 9019, reporte visual com campo baixado e travado. Pode falar com o chefe de trem ou visual 1169, é o 1168. Salvador, Gol 1168, vou passar o externo agora, trem baixado travado, visual Gol 1168, tráfego avistado, continua aproximação, aguardando pista livre. Aguardando pista livre, Gol 1168, poderia confirmar o vento? Vento 1110 graus, 109. Ok, 110 por 10 graus. Gol 1866, no solo ao 05, libere a direita via eco, solo 121 decimal 1, só confirma as condições da pista. Pista úmida, uma frenagem boa. É isso, obrigado. Nono 68, autorizado pouso, fechando a zero, vento 1110 graus, 109, informo que a aeronave da companhia acabou de pousar e reportou que a pista encontra-se úmida. Uma frenagem boa. Gente, Gol 1168, livre pouso pela pista back. Gol 1866 na escuta? Como zero, pushback pra lá. Gol 1099, autorizado, corrigindo. Aguarde para o pushback, é o número 2 do setor. Aeronave realizando agora no 09. Gente, Gol no 099, aguardando. Solo Salvador, boa noite. Gol 1866 na Alfa. 1866, taxível Alfa, repartimento da Juliette. Departamento da Juliette. Confirmo, Chanel, no 09. Está tudo desconectado lá nele, só sem trator, sem nada. Estão prontos aqui na 10. Gente, o Chanel é 6859, eu falo? Tá bom. Um minuto de boa, tempo que eu vou de boa. Papá, Juliette, até o Romeu, confirma intenções. Pouso na 10. Gente, confirme o pátio de estacionamento após o pouso. Estacionamento na pata. Continue a aproximação, reporte visual com campo, ajuste altímetro 9019. 9019, gente, leve para o avião. Solo. Pode iniciar o 099? Aguarde no 099. Tá ok, vai aguardar, está pronto aqui já no 10. Gol 1168 no solo ao 08, libere a direita via eco, solo 21 decimal 1. E a Eco 201, certo, no nome dela. Juliette, gol 1866. 1866, Gretchenet, portão 04. 04. Confirme quem chamou a torre, é o TAN 3197. Negativo, 968, chama de 201. Salve, Salvador, boa noite, gol 1168. Gol 1168, taxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette. Papapá, Juliette, Hotel Romeu, tráfego avistado, autorizado pouso, chama 0, vento 120 graus, 08 a nós. 120, 08. Se não tivesse problema, faria uma base pela direita da 17, 11 km pegado. Autorizado, plano cancelado, instrumento cancelado agora aos 2210, autorizado, uma base curta e pouso, pistão 7, vento 120 graus, 08 a nós. Muito obrigado pela colaboração, Rodolfo. Salvador, boa noite, TAN 3197.010, pronto. TAN 3197, autorizado alinhar e decolar, pistão 0, vento 120 graus, 089. Autorizado alinhar e decolar, pistão 0, vento 120 graus, 089. Aerotaxi, Oxamé, 6259, 172 POP, autonomia 4 horas 56, alternando Galeão. Oxamé, 6259, aguarde para início do táxi. Passa. A 6259 está condicionado após o parqueamento do Boeing da Gol no 07, autorizado táxi via Pátio no Índia, ponto espera na 0 Torre, 118 decimal 95, ajuste altímetro na 099. 099, aguardando, confirmando a mensagem. Aguardando o Boeing da Gol, parqueando 07, após táxi via Patio no Índia, ponto espera na 0 Torre, 118 decimal 95, Chanel 6259. Passa, aguardando o Gol, para o número 7, Patio, via 6295, espera 6259. Gol 1099, assim que a aeronave da Avianca liberar a retaguarda, está livre o pushback, reporte para o táxi. Seguinte, gol 1099, após tráfego da Oxanê na retaguarda, pushback acionamento aprovado. 1099. Gol 1968, aguardando o sinalizador. O 1168 já foi informado da Infraero, eles estão providenciando. Certo, certo. Sinais estabilizados, 1-7, já está dado. Comendo de pouso, vento 1-2-0, 8-9. Espera, pronto. Decola 1-3, controle 1-2-0, decimal 8. Começou por TAN 3-1-9-7. Torre, TAN 3-1-9-7. controle 1935, confirmo. 1935, decola 1-3. Sim, 1935. Seria o Event Press, taxa para bata, pilota para a rua? Afirmativo, autorizado, até a bata, solo 1-3. Autorizado. Voo 9099 para ataque, 167 a bordo, Campinas, 03 horas, 01 minutos. Se a Fátima no Índia, ponto 090, torre 1-18-95, ajuste altímetro 1-099, gol 1-099. Gol 1-099, ciente. Taque, pátio, Índia, ponto de espera, pronto, torre 1-18-95, gol 1-099. 0 graus, 8 mais. Corre gol no 099 aproximando o ponto de espera do 1-0, pronto? Gol 099 autorizado, né? Mantém o 1-0. A linha mantém o 1-0, gol do 099. ...6259, decola 1-7, controle 1-2-0, decimal, correção 1-9, decimal 35. ...1-9-35, Alfa Romeo Golf de Latigão. Golf de Latigão, por aqui. Golf de Latigão, é retirado da colagem de emergência, que dá informação top track, aguarda informação para Fábio 4, 4, aguarda informação para top. Gente, o Golf de Latigão, informe se fez uma nova notificação. Negativo na nova notificação, devido a interromper o tratamento de trilogia. Gente, então está pronto para copiar novamente? É necessário fazer uma nova notificação da presença? Não, negativo. Está pronto para a cópia? Negativo, para a cópia. Papá Romeo Golf, Juliette Golf, autorizado Serra Índia com Índia, 510. Decola direto do PAD, coordenação 14, com Pronorte. Aciona 0132, controle Salvador, opera em 1119-35. Golf Juliette Golf, 0132, decola Pronorte. Copia com a 2, está chegando a 3. Golf Juliette Golf, formação do POB? 2 no POB. Pois o acionamento é decolagem com a torre 1-1-8-95, ajuste ao tio 1-0-9. Ajuste ao 1-0-9. Golf Juliette Golf, prossiga. Juliette Golf, Papa 4, pronto para treinamento. Autorizado, chama para o táxi de decolagem. Para o táxi de Golf. Papa Romeu Golf, Juliette Golf, pronto para táxi. Autorizado o táxi, parte 4 e decolagem já com o Pronorte, vento 140 graus, 59, informa para o solo. Golf, Juliette Golf, informará a Paulo do solo, decolagem para o Pronorte. Oi, o Golf de Let Golf já fora do solo, ele comprou a do CRN de Ecoinha. Let Golf decola os 29, chama o controle 19 desse 135. Golf de Let Golf chamará 119-0-35. Salvador, tá 3858, sinal, pista 1-0. 3858, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-40 graus, 5 nós, pista molhada. Autorizado pouso, pista 1-0, tá 3858. Tá 3858, solo 38, direita 121 no solo. Direita, solo 201, tá 3858. Paulo Salvador, tá 3858. Trezentos e cinco oito, trezentos e alfa, após Juliette, ingresso Patino, posição 02. De alfa, Patino para 02, tá 3858. Salvador, boa noite, voo 2043. 043, boa noite. Para só um minuto, cópia Guarulhos e prepara a saída da El Leda Motiva. Da El Leda Motiva, obrigado. 2043, pronto, cópia. Pronto, cópia, 2043. Já autorizaram o Serra Bravo Golfo Romeo, conforme rota, plano de voo, nível 320, da coluna 0, primeira curva à direita, perfil de saída da El Leda Modifa, transponder 5547, o controle 119, decimal 35, gol 2043. Autorizado então o nível 320, aerovia para Zulu 10, decola para sua 10, primeira curva à direita, da El Leda Modifa. 547 ao transponder, 10035 ao controle, Salvador, gol 2043. Sendo transponder novamente, 5547. 5547, foi entendido. Correto, chama pronto, acionar, posição 07, gol 2043. Chama na cola pronto, na posição 7, 2043, reto. Puxa o acionamento, gol 2043, posição 7. 2043, estamos em total de 120 pessoas a bordo. Autorizando de 4 horas, 10 minutos, operando o aeroporto Galeão, pronto para o táxi. Autorizado o táxi via Batião 1 no Índia, ponte espera pequeno 02-1895, QNH 1099, Gol 2043. Táxi, frente via Pax, via Índia. Uma boa noite, 2043, boa noite, ILS X-Ray. 3662, autorizado pouso, pistão no zero, vento 120 graus, 5 nós, pista molhada. Livre pouso, pistão no zero, TAM 3662.